Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Noir News e Contest. Eu sou Ana Paula Pinheiro e está agora a ouvir a Rádio Antena Web. O concurso de hoje é o Unsigned Online Music Competition. Este concurso destaca-se pelos grandes prémios que dá aos vencedores. O objetivo é encontrar novos artistas, novas bandas em todo o mundo. O concurso tem várias categorias e os candidatos são avaliados pela originalidade, pela performance, pela sua voz e também pela letra da canção. Este concurso, ao contrário dos outros, tem uma taxa de inscrição. São 35 dólares por entrada. Contudo, os prémios também são melhores. Mas já volto a falar dos prémios. Agora está na hora de falar da música. A grande vencedora de 2012 foi Lara Johnstone e é de São Francisco, dos Estados Unidos da América. Tem apenas 22 anos e a música que a fez alcançar o pódio foi Kiss. Ficamos então com Kiss de Lara Johnstone. So you don't hate to work this hard. I'm fading, still waiting for you to make a move. When all you really got to do, keep it simple. Lara foi vencedora do grande prémio que, para além dos 10 mil dólares, tem a oportunidade de assinar vários contratos que lhe permitirão lançar-se no mundo da música. Para cada categoria musical existe um primeiro prémio em dinheiro e não só, e também um segundo prémio com vários presentes, como por exemplo um conjunto de cordas da Adário. Wanna Run é o tema da artista Kate Vigo, que foi uma das vencedoras australianas, e ficam agora com a música Wanna Run. Seems everybody has the answer. Always end up at the start again. Don't stand. The Franklin Electric concorreram com o tema Old Piano e obtiveram muito sucesso. Para este ano, prevêem-se já muitos concertos. Do Canadá, terra natal da banda, para a Rádio Antena Web, o tema Old Piano. Before it's lacquer is faded and it's getting kind of old, and it still sounds sweet to me. This piano is older than my grandpa's soul. It plays much better than I thought before. It's lacquer is faded and it's getting kind of old. It still sounds sweet to me. O painel de jurados é também reconhecido mundialmente. Cyndi Lauper é uma delas. E de forma a recordar a sua voz e o seu estilo inconfundível, ficamos com Girls Just Wanna To Have Fun. cantora Carly Simon e Josh Jackson, cofundador e editor-chefe da Test Magazine, fazem parte deste painel de jurados. O tema Criminal, de Laura Steele, foi também premiado e aqui está ele. I'm a ticking time bomb, a bullet in a shotgun. I'm tired of making holes in paper. Tired of fucking waiting, this is so frustrating. It's got to be now or not later. I got to decide. I desire to go. Hardwing, um trio de música pop eletrónica, participaram neste concurso com a música O We Are Tonight e ficamos com ela agora mesmo. participar neste concurso pode concorrer até 16 de abril. É a data limite para a edição de 2013. Chegamos ao fim de mais um Online Music Contest. Espero que tenham gostado. Deixe os seus comentários em radioantenaweb.info ou na página oficial do Facebook. Até o próximo domingo.